Alô, moçada. Alô, você, tudo bem? O programa Carlos Pitt está entrando no ar. Para você que está sempre acompanhando a gente, muito obrigado. Diretamente de São Paulo, né? Aqui do Rimas Estúdio. A você que está aí acompanhando, né? Pois é, estamos aqui no Rimas Estúdio do grande João Gustavo, grande compositor, um dos grandes compositores da música sertaneja e também faz parte, né, da banda musical do cantor Daniel. Pois é, um abraço, João Gustavo. E aqui no Rimas Estúdio também tem a coordenação do Luciano Barreto, músico, grande produtor também, né, que está aqui junto na direção de áudio do nosso programa Carlos Pitt. Estou aqui com meu querido, meu amigo, camarada, irmão, né? Eli Marques, meu querido. Ô, cowboy Carlos Pitt. Tudo bem, o cowboy Eli Marques também, né? Hoje eu tô meio de... É, o cowboy também usa boné, né? Claro. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. E Guarulhos? Melhor agora perto de você aqui. Eita. Esse programa bom demais da conta. É, você tinha que vir, né? Só faltava uma oportunidade. Você canta na noite já há quanto tempo, Eli? Ah, faz uns 15, 16 anos já, Pitt. É, e como é que surgiu uma estradinha, né? E como é que surgiu o interesse pela música? Ah, sempre gostei de música, né? E aí a gente começamos assim com banda de rock, tocando, fazendo barzinho, essas coisas. Aí o tempo foi passando, a gente foi caindo aí no sertanejo, country, americano. É, assim, eu tô sabendo. Sertanejo, que... e fomos emendando aí, foi legal pra caramba. Aí começamos... Mas você chegou a cantar nessas bandas country da noite, hein? Não? Sim, tem uma banda que eu fiz bastante tempo, chama banda Bala de Prata. A gente Bala de Prata. Bastante com essa banda. Várias casas legais aqui em São Paulo, Estância. Todas as casas no circuito? Do circuito a gente andou fazendo. Você aí, acha que hoje o country, assim, o country americano, tá um pouco pra fora? Infelizmente, teve uma época que tava legal, porque é um som muito legal, assim, a musicalidade aflora muito, né? E o que, que você gosta do country americano? Bacana. Ah, gosto de tudo, assim. Mas assim, referências pra gente. Alan Jackson, Garth Brooks, Brooks and Dunn, George Strait, Shania, os femininos também são maravilhosos. Sim. Assim. Bora lá, faz alguma coisa pra nós aqui então. Do country americano? Uma que você gosta aí. Tem uma de um cantor que chama Billy Ray Cyrus. Ah, todo mundo conhece. É o Boozy Man. Bora! There's a little boy in a trolley, his basketball at hand. Same that I kinda play a little one-on-one. A pat a motorbike, same man I saw out of his man. His sister's out on the sidewalk, said to him, I let my ass thing. He dad, don't you worry by glass for me, it's him, Mabeler. I can't you see I'm a busy man? You gotta go, you gotta roll. Get it on and get it on. Everyone can see you go around far. You got responsibilities. Raise your skip to that you give. Wanna see the times of wisdom. You don't know how right you are. Busy man. Caos americano bom demais, né? Muito bom. Inclusive o Billy Ray Cyrus fez uma participação nos anos 90 na música do Chitozinho Chororó, né? Ela não vai mais chorar. Anymore. Ela não vai mais chorar, é isso, né? É. E também... A gente precisa combinar pra dar uma ensaiada e a gente fazer junto. É, temos que fazer, né? É verdade. Fazendo, eu até falei outro dia, falei que precisamos cantar essa música, né? O tantas vezes eu menti. Teve um outro também, cantor americano, Couto, que acho que é Couto, que cantou com o Zezé também, né? Se eu não me engano. Tem não vou lembrar cantor, agora, teve uma participação. Só que é daqueles cantores mais tradicionais antigos, acho que Willie Nelson. Willie Nelson. Acho que é Willie Nelson. Gosto muito também. Bom, né? Mas ele puxa também um pouquinho pro country, né? Sim, não, totalmente country, mas é o tradicional. Ah, sim. O começo de tudo, né? Ah, legal, legal. Mas, muito mas bom o country americano, com a música sertaneja, sempre teve essa ligação. Ligado assim, um com o outro, né? É verdade. E por isso que tem coisas bem legais aí que o pessoal novo aí de sertanejo, o Fernando Sorocaba, mistura um pouco, né? Inclusive a Paula Fernandes agora. Recente gravou com uma cantora americana também, né? Que a Paula Fernandes. Uma jovem cantora americana. E cantar na noite é difícil? Como é que é? Você que tá aí, eu sei que tem muita gente que ganha sua vida trabalhando na noite, trabalhando no circuito de bares, casas noturnas e tal. Como é que funciona isso? Rapaz, é uma coisa difícil, né? Você sabe que você também faz isso também, paralelo com o seu trabalho, né? Uhum. É uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Uhum. E a gente trabalha com isso, né? O tempo vai passando, a gente aprende, né, um pouco a mexer com a coisa e a gente acaba sabendo dosar a coisa e fazer legal e poder viver disso também, né? Sim, sim, sim. Mas é difícil, né? Só que tudo na vida é difícil, né? Claro, claro, claro. E a gente tem que ir buscando o nosso... Nossa luz ao sol, né? Eu até vi um... Eu assisti recentemente o show do Vitor Léo, né? Porque o Vitor Léo cantaram muito na noite. Fizeram muito tempo bares assim, né? E eles contando a história que o cara tomava todos, chegava lá no bar e pedia a mesma música a noite inteira. Chegava às 6 da manhã, o cara, mesmo cara, pedindo a mesma música. É. E o que aconteceu de engraçado com você na noite? Não, o pior é toca Raul, né? Toca Raul. Essa daí é... Não tem nada contra o Raul, pelo contrário. Teve muitas músicas boas, mas é assim... O pessoal mais fala na noite e acaba assim incomodando um pouco também, né? É mesmo? Toca Raul. Mas teve algum caso engraçado nesse tempo aí que você fez, que você... Poxa... Que mico que eu paguei, sei lá, alguma coisa assim, ou não? Não, assim não lembro não, Pete. Assim, foi mico, suave então pra você, né? É suave. Mico. Não, nunca teve. É. Bom, ele, vamos mostrar um pouco agora do seu trabalho, né? Tá legal. O que o povo que tá aí tá assistindo? O que o pessoal pode esperar? Eu sei que tá chegando um trabalho novo seu. É o primeiro, oficial? Isso, ou não? É oficial, assim, legal, direitinho, com músicas próprias, assim, autoria minha, é o primeiro, né? E a gente tem duas músicas aí que estão ficando legais aí, que depois eu queria ver se a gente dá uma palhinha aqui. Bora, mas o que você vai fazer pra gente agora aqui? Então pode ser uma que se chama Nasci Só Pra Te Amar. Bora então, é de quem é a composição? É minha mesmo, Eli Marques. Bora então. Pode ser? Eli Marques agora pra vocês aqui no programa Carlos Pitt. Estou com saudade. O tempo para quando estamos juntos. A noite chega e é você que eu vejo. Não demora, mas decido e exijo. Te ligo, falo que te amo. Noite e dia fico só pensando. Seu olhar dentro do meu olhar me enlouquece, faz me apaixonar. Deixa louco, me envolve todo com esse seu jeito de me amar. Eu quero te namorar. Palavras eu vento no silêncio, eu sinto seu corpo no meu. Meu amor, nasci só pra te amar. Amor, barbaridade. Ô, Eli, o que você gosta de ouvir no dia a dia, assim? O que se inspira para o seu trabalho, para suas canções? Rapaz, do Sertanejo Novo, eu gosto bastante do Jorge Mateus, as letras são legais, né? Acho que é uma das duplas mais legais, assim, que eu ouço letra, né? Uhum. Mas eu ouço muito country também, que é... Você gosta, você é apaixonado pelo country? Eu gosto muito. Tá. Basicamente, acho que é essas coisas, assim, que a gente ouve bastante. Tá, né? Legal. E esse trabalho seu que você está preparando aí, tem previsão para quando ficar pronto? Ah, a gente tá em maio, né, Pete? Acho que lá pra começo de junho, acho que tá pronto. Já tá pronto, começar a trabalhar ele bastante. É, e o que você tá preparando nesse trabalho? O que o pessoal pode esperar de novidade? O que você tá buscando de diferencial? É, justamente isso daí, de mostrar um pouco de uma coisa meio country, né? Pegando as raízes da música country, que tem a ver com a música sertaneja, e com a pitada da coisa do sertanejo, que é o que o pessoal gosta, o que tá vendendo bastante hoje, que o pessoal curte bastante essa sertanejo universitário, né? Uhum. Então a gente tá mesclando isso daí pra tentar conseguir algum resultado, e eu acho que vai ficar bem, tá ficando bem legal, assim. Tá bacana. Vamos mostrar mais uma música sua aqui? Vambora, tem uma vaneira que é mais ou menos assim, Pete? Simbora. Chama o nome? Se Entregar. Tá bem a sua? É minha. Simbora, então. Quero você cantando comigo a noite inteira, vai ser muito bom, eu sinto. Olho nos seus olhos, vejo em seu olhar uma vontade tão louca de querer dançar. Vem pra mim, amor, vamos cair nessa. A noite inteira é nossa grande festa. Ah, eu quero ver você se mexer. Dois pra lá e um pra cá, vamos dançar. Vem ficar comigo até amanhecer. Hoje eu quero.

programa Carlos Pitty. Um abraço a você que ouve a gente no Brasil, em Portugal, no Paraguai, pelo mundão de meu Deus, né? Sempre ouvindo aqui o programa Carlos Pitty. Olha, quer me acompanhar no Twitter? É, segue lá, @CarlosPitty, P-I-T-T-Y, tá bom? O meu site, carlospitty.com, blogspot, YouTube, só procurar lá, Carlos Pitty, beleza? E você acompanha o meu trabalho, o Carlos Pitty, cantor, apresentador, compositor também, todo mundo que está gravando as minhas músicas aí, legal? Agora vamos trazer aqui a Miroca, trazendo as novidades dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Paraguai, alô, você, tudo bem por aí? Tô chegando com as notícias da semana. É, e essa semana foi notícia que o cantor Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, continua em coma natural. Ele foi submetido no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo a um exame de ressonância magnética para verificar as possíveis sequelas que a parada respiratória e a consequente falta de oxigenação no cérebro podem ter deixado no cantor. Nada, no entanto, foi divulgado, a não ser que ele pode permanecer nesse estado de coma por semanas, meses até. Vamos torcer e, se puder, rezar para que ele possa se recuperar com tratamento, fisioterapia, seja lá o que for. E essa semana também o cantor Fernando, que faz dupla com o Sorocaba, deixou o palco durante o show em Betim, Minas Gerais, e não conseguiu voltar para terminar. E Sorocaba explicou ao público que o seu parceiro estava tendo. Era uma forte cólica renal. Gente, é terrível mesmo. Quem já teve sabe, não dá para ficar de pé. Fernando foi atendido e medicado e em seguida já viajou para outra apresentação em Nova Lima, pertinho ali de Betim, onde conseguiu participar do show normalmente. Os fãs podem ficar sossegados que a agenda da dupla segue sem alterações. E essa semana, na cidade de Presidente Olegário, em Minas Gerais, cidade natal de Gustavo Lima, foi aprovado o projeto de instalação de uma imagem esculpida com características idênticas à de Gustavo Lima a ser colocada na entrada da cidade. Gustavo, que está em viagem a Buenos Aires, disse que conhece bem a realidade da sua pequena cidade de cerca de 18 mil habitantes e que, apesar de se sentir orgulhoso com a homenagem, o dinheiro poderia ser gasto na construção de uma escola ou um conservatório de música. E ele terminou dizendo que os políticos deveriam olhar mais para os problemas vividos pela população e melhorar a vida das pessoas, já que naquela região há comunidades que não têm nem água para beber. Tá certo, Gustavo, tá certo. E não deixem de dar uma passadinha no site www.carlospitty.com. Veja lá as novidades da carreira do nosso artista, as novas músicas, as participações de Carlos Pitty em trabalhos de outros artistas e muito mais. Também as entrevistas que rolam por aqui, tem os vídeos lá. A entrevista de hoje do Eli Marques já está lá também para você conferir. E também no site www.tvcp1.com, com vídeos das entrevistas do programa, dos shows e das baladas que rolam aqui em São Paulo. Semana que vem, entrevista com a dupla Léo e Júnior, os irmãos da música Olá em Casa. Sucesso em todas as baladas aqui de São Paulo e em muitos estados do Brasil. Nossos amigos Léo e Júnior em entrevista exclusiva a Carlos Pitty. Semana que vem aqui, não percam. E eu quero aproveitar para dar os parabéns a todas as mamães. Ser mãe é tão sublime, é um amor tão sem medida, tão intenso, que chega a doer, gente. Valorizem suas mães e não deixem de dar aquele abraço carinhoso, não só no domingo, Dia das Mães, mas todos os dias, viu? A gente espera tanto por isso, só um pouquinho de atenção e de carinho. E vai aqui um alô à super mãe, minha sócia lá de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, que está me ouvindo pela Rádio Voz. Dona Melânia, aquele beijo mais que especial, viu? Saudade da senhora e da sua família toda. Beijos a todo mundo, filhos, netos, noras, genros, todo mundo aí de Coronel Vivida. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca, sempre trazendo as novidades do programa Carlos Pitty. Legal? Agora, se você quer acompanhar tudo sobre o meu programa, tá bom? As minhas novidades, a minha carreira, o meu trabalho. Quem tá gravando as minhas músicas, acessa aí www.carlospitty.com. Pitty com dois T e o Y, ok? Também estou no YouTube, estou no Orkut, no Facebook, é só procurar. E também você pode me seguir no Twitter, @CarlosPitty, tá legal? Olha, se você gostou da entrevista de hoje do programa Carlos Pitty, quer assistir na íntegra, acessa o nosso site, o site da nossa TV, tvcp1.com, www.tvcp1, tá bom? tvcp1.com, e você pode conferir as entrevistas, entre outras matérias também, e outros programas lá no site da TVCP1. Agora, eu quero trazer música pra você. Eu faço as músicas e eles gravam. Essa música é uma composição minha, em parceria com o grande parceiro André Morales. Vamos conferir, vamos curtir? Douglas e Vinícius, lançamento, Tô Caindo Fora! Isso. Tô pegando a mala, tô caindo fora.